Repise sua direção. Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração. Pare, repare, respire, reveja, repise sua direção. Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração. Meu amor, escute agora. Pare, respire, reveja, revise sua direção. Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração. Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção. Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração. Meu amor, estou chorando entre o quarto e o corredor, entre o espelho e a pia, entre a cama e o cobertor. Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção. Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração. Pare, repare, respire, reveja, revise sua direção. Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração. Meu amor, escute agora.